reescrever a sinopse do drama. Sem desfibrilador, ressuscitando na ambulância, fazia um som Cosme da Milhão. 357, bomba só de chocolate, pé de moleque. Apertar a tecla pause no momento mágico. No beijo em quem se ama, na hora do orgasmo. Tira TP e o alfinete espetado no meu bairro. O ponto geográfico mais problemático. Cansei de ser tese no seminário do reverendo, implorando morfina no balão de oxigênio, exigindo blindado que o garra se afaste, helicóptero pra fuga no campo de Marte. Os que brincavam de dirigir no Fusca abandonado, vídeo em a preta, lábio roxo entre orquídeas e cravos. E ao preço pro transatlântico em Búzios para ti, pra pôr na Blackbird, puta de shopping Guatemi. Quem bate palma no portão pra pedir comida, se articula, emenda milícia talibã, retaíra, bafome entre o nação. Que os drink tão chavando, aponta o Brasil como potência. Em 15 anos não me verão pagando pros gambel. Uma CB pra na audiência se contradizer, o juiz me absolver, veterinário abrindo a barriga do bulldog pra coca passar na alfândega dentro do filhote. O traficante assando o coração na fogueira do vapor que usou a droga. E num lugar pôs maisena, vi rodando a estátua pensador na prisão, fazendo caravela com o emblema do timão. Confessa, ainda não aprendi a amar os inimigos, mas aperta sua mão pra subtrair um tiro. Queria uma nave pra levar as crianças pro espaço e só trazer quando os homens já tivessem se matado. Queria o poder de apertar a tecla pause antes do choque no Denark da pedra de crack. Queria o poder de apertar a tecla pause antes da nova mandar miolos papá pelos ares. Queria o poder de apertar a tecla pause antes do choque no Denark da pedra de crack. Queria o poder de apertar a tecla pause antes da nova mandar miolos papá pelos ares. A burocracia me pede de ter porte de arma, mas a Taurus na manga tem uma carta. O Paraguai pra eu buscar pela ponte da amizade. Assim escrivão tem os ossos triturados da face, doutor. Não é pra defesa ser oitão registrado, é pra furar só uma cefale que acabar no barraco. Aproveita o turno Mercosul pra sacar no Chile. Se o bancário pôs no 24 horas o chip, administração de empresa, aula prática. Pro que cata o PC da aula e priva o morro da informática. Ou tem surto consumista e morre dando guela. Faz um book e cola de Mustang na favela. Acreditavam que em 2000 moraríamos na lua. Hoje o carro não voa e sem porto nem sai na rua. Hoje tem cana disfarçada de puta na campana. Dá o cu pra informação e o 5 do programa. Carregam a cruz até a Aparecida do Norte. Se o explosivo em gel abriu, vigia o carro forte. Dom Pedro disse independência ou morte. Surfo no tsunami pra não cumprir ódio. A rua acusa o seu sexto sentido. Sou detector de mentira, vejo a áurea do inimigo. Não acredito que haja mais Betinho e Chico Mendes, porque só trombo Pinochet na minha frente. Tô onde a firma economiza antena pra Yamaha, com a cabeça do motoboy no cerol decapitada. Por lucro dão cirrose de Smirnoff. A playboy tira estreia da vaca no Photoshop. Queria rebobinar a fita, apertar o play de novo sem DP da mulher. Maxila deslocado no soco, sente torpedo pro X vindo do QG da quadrilha. Cusão se enforca hoje, eu metralho sua família. Queria poder de apertar a tecla pause antes do choque no Denark da pedra de crack. Queria o poder de apertar a tecla pause antes da nove mandar miolos pá, pá, pelos ares. Queria o poder de apertar a tecla pause antes do choque no Denark da pedra de crack. Queria o poder de apertar a tecla pause antes da nove mandar miolos pá, pá, pá.